buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 154. El programa de hoy lo hemos arrancado con el grupo de Berlín Clapper. De su cassette homónima, publicada en 2021, ha sonado el tema de apertura, Success. Chicago, la banda Sewing Needle. La canción era Weirdly Bird, que forma parte de su último disco hasta la fecha, User Error, que vio la luz en 2018. Thank you. Bastante tiempo que no escuchábamos en Peladilla a la gran Shannon Wright. Hoy hemos disfrutado el tema que abría su quinto LP. El disco es Over the Sun y la canción se titula With Closed Eyes. Corría el año 2004. I'm not afraid to die. Era el parisino Sebastian Teller, la canción Broadway, incluida en el álbum de 2006 Sessions, editado por el sello Record Makers. No necesita presentación, Curtis Mayfield, con esta gran canción Sweet Exorcist, que daba título al disco publicado en 1974. Continuamos. Say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if off my horn I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing. De leyenda a leyenda, nada menos que Nina Simone. Nos hemos ido hasta 1967, año en que se editó la obra Silk and Soul, que contiene joyas como este I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Once I was a soldier, and I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, I searched behind your eyes for you. Soon there'll be another to tell you I was just a lie. And sometimes I wonder just for. Thank you. Eterna canción esta, Once I Was, incluida en el segundo trabajo del señor Tim Buckley, que vio la luz en 1967 y que se titula Goodbye and Hello. Tell by the way you carry yourself, but if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. But if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. You won't ever have to worry. Won't ever have to cry, for I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me. There is no doubt in my mind. I know what I want to do. And just as sure as one and one is two, well, you know I'll take care of you. I'll take care of you. Retrocedemos una década en el tiempo. Era Bobby Bland. En una de sus primeros éxitos, esta maravilla titulada I'll Take Care of You, editada como single en 1959. Otro gran compositor de enormes canciones, este claramente infravalorado, Gary Higgins, con esta joya titulada I Pick Notes from the Sky, que forma parte de un disco que recomendamos encarecidamente, Red Hash, año 1973. When I raised but I did not get to be anywhere that I had been before. And when I rise, it was but with these eyes. Thank you. acababa el siglo XX y el grupo The Four Carnation publicaba su segundo disco, homónimo, una obra cumbre que se abría con la pieza que acabamos de escuchar y disfrutar, Amp Man's Blues. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición, todos los martes a las 7 de la tarde. Seguimos viaje. Permanecemos en la misma época para disfrutar un extracto de la magistral banda sonora de la película In the Mood for Love, en este caso firmada por Michael Galasso, y que nos deja sin habla. Ελπίδες μας. era la cantante griega Arleta, quien comenzó su carrera en la segunda mitad de los 60. De su segundo trabajo, titulado 2, hemos escuchado la canción Tamikra Paldia. Asidua en Peladilla, la guitarrista de Portland, Oregón, Marisa Anderson, con la pieza Into the Light, que abre su disco del mismo nombre, publicado en 2016. Quiero una mujer que saiba lavar y cocinar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe e sem ela eu não vivo em paz. Menina, menina, menina, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo acorde na hora de trabalhar. Só existe e sem ela eu não vivo em paz. Menina, menina, menina, eu não posso mais. Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e minha mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E menina, e menina, e menina, eu não posso mais. Quero uma mulher que sai malabar e cozinhar. E de manhã cedo, acorde na hora de trabalhar. Mas em ciúme, sem ela eu não vivo em paz. E mira, e mira, e mira, eu não posso mais. Sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, e minha mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. E minha, e minha, e minha, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. Milha e milha e milha, eu não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo já acorde na hora de trabalhar. Só existe um e sem ela eu não vivo em paz. E milha e milha e milha, eu não posso mais. Desde Brasil, Basurinha, seudónimo con el que firmó su música Mario Ramos de Oliveira. De su álbum homónimo de 1969 ha sonado el corte titulado Emilia. Última parada del programa de hoy, Lidia Mendoza, con la canción Pálida Luna, tal cual aparece en el disco recopilatorio I Don't Feel At Home Anymore. que incluye grabaciones realizadas entre 1927 y 1948. Y así estamos terminando esta peladilla, que es la número 154. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha, un beso y hasta pronto.